este peso que carrega de tanto sofrer. Diz tudo acabou, a esperança já se foi e não tem forças pra lutar e quer desistir. Perguntou pra Deus, por que estou vivendo assim, sabendo que sempre te adorei? O teu silêncio dói em mim, Senhor, não me deixe assim, fale comigo. E de repente Deus te diz assim: o segredo é